Aqui é Gangsta Records. Aqui é time de patrão. Curtição do naipe VIP, forma por ostentação. Whisky, red e vários drinks, começou a reunião. A festa é cabulosa, só função colar na banca. As pátria de elite, vai chegar de ponta a ponta. Loira, morena e branquinha, as escamas vai constar. Pega as taças e brinda nós, joga fumaça pro ar. Tem rap pesadão, pra escutar até raiar. E na beira da piscina, as bandida vai bronzear. E time de patrão tocando lá no paredão. A casa treme, é grave, o som do dostrão. Elas ficam crazy, admire nós, ostenta com os carros, as motos, os ouro e as 40 tem cromada, inox, black, fibra de carbono, cada um portando a sua e o respeito no comando. É desse modelinho, o estilo é sempre assim, cabuloso na presença e o conceito no bolinho. Malandragem toda junta, consideração total, muito cash na parada, bagulho fica de mil graus. Elas ficam doidas, cresce o zóio e quer colar com os firma dessa banca original, Gangsta. Maloqueiros da quebrada, gosta de frevar. Ostentação junto com as minas, vamos bandear. Skinhead, vários drinks, come ratatá. A curtição já tá virada até o sol raiar. Os maloqueiros da quebrada, gosta de frevar. Ostentação junto com as minas, vamos bandear. Nessa noitada, só patrão de nome, só parceiro na balada. De Nike no pé, bombeta a barreta, cordão 18K na cinta, só as peças. Pra se beber aqui, só o melhor. O uísque só tem blue pra mim, né? Só Xandor. Aqui é sem miséria, sem papo de caô. O time é formado, só chapa que mete gol. E aí, tá pesadelo? Tá não, tá pesadão. Estilo maloqueiro, estilo dos função. Dos doco no comboio, do time de patrão. Só tem VIP na casa, a balada vai virar. Até o amanhecer, vamos ver no que vai dar. Se terminar no time, piscina tá lotada. O sol está nascendo, quero só as bronzeadas. Aqui quem manda é nós, as regras é nós quem faz. Tu quer jogar no time? Mostra aí se é capaz. Aqui não tem bolinho, nem aval para pipoca. Só cola patrãozinho, os loucos que mete mola. É desse jeito, meus parceiros. Maloqueiros da quebrada, gosta de frevar. Ostentação junto com as minas, vamos bandear. Skinhead, vários drinks, come ratatá. A curtição já tá virada até o sol raiar. Os maloqueiros da quebrada, gosta de frevar. Ostentação junto com as minas, vamos bandear. Skinhead, vários drinks, come ratatá. A curtição já tá virada até o sol raiar. De cima preparado, a barreta atolado. Festa na quebrada, é todo mundo misturado. Eu tô ligado. É desse jeito, infelizmente. Maldade no olhar e o flagrante na mente. Já fiz os corre no norte, chegando forte no corte. Vagaba farejo, sabor do fel com gosto da morte. Polícia atenta os bote, flagrante né meu forte. Em festa de patrão, alemão não tenta sorte não. Só quero uma gata pra saciar os meus desejos. De preferência masoquista, pá na bunda e fica os dedos. É desse jeito, malandro, eu tô à toa. E se tiver a língua gostosa, a noite vai ser boa. Os maloqueiros da quebrada, gosta de frevar. Ostentação junto com as minas, vamos bandear. Skinhead, vários drinks, come ratatá. A curtição já tá virada até o sol raiar. Os maloqueiros da quebrada, gosta de frevar. Ostentação junto com as minas, vamos bandear.